Sou patrocinado pela Coca-Cola agora. Boa noite. Seguinte, galera, rapidinho. A gente tá tentando levantar. Galera. Seguinte, galera, dar um aviso aqui, principalmente para você que está chegando na igreja agora, ainda não se envolveu em nenhum ministério, a gente está tentando levantar um pessoal para estruturar o Ministério de Limpeza. Quem tiver interessado, até mesmo quem já está em algum ministério, mas quer ajudar a gente, me procura no final do culto, tá ok? Obrigado, pessoal. Beleza. Amém. Chamar o G. Fala ou não fala? Se ela não falar, acabou o culto. Nossa, se eu não falar, vou embora. Vai todo mundo embora. Vamos embora, gente. Então tá, fica aí, Jacu do Mato. Vamos lá. O senhor Agenor vai falar um pouco hoje. Hoje é culto de missões. Então o G vai estar apresentando a viagem deles lá para Nápoles, para a base do Asas do Socorro. Tá ok? Então, respeitem ele, pelo menos nesse momento. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Lembrar o tempo de quadrangular. Viu quanto a prenda lá? Eu acho que eu vou doar a minha prenda ali. Vai com a aliança já. Então, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o G. Minha digníssima esposa, levante, por favor. Perdeu o respeito. E hoje eu vou estar falando um pouco sobre a missão Asas de Socorro. Quantos já ouviram falar? Pouca gente, né? Então, eu vou pedir para o Fábio colocar lá o arquivo lá do PowerPoint. Aê! Então, eu vou estar apresentando para vocês um pouco assim do como que funciona a estrutura do Asas de Socorro. Então, vai lá, Fábio, próximo slide. O Asas de Socorro, ele é uma organização cristã com o objetivo de apoiar as ações da igreja e outras organizações em áreas de difícil acesso, através de ministérios que agregam aviação e atenção integral ao homem. Ou seja, aqueles locais muito distantes, principalmente ali na região amazônica, né, onde não tem como você chegar de carro, de moto, de bicicleta, talvez só a pé, né? Então eles conseguem alcançar ali através de aviação. E barcos também, né? Então tem muitas regiões que eles fazem a visita, ali localizam uma comunidade ali que precisa de algum tipo de auxílio. Eles abrem uma clareira no meio do mato, ali, uma pista ali de 500 metros, e botam o avião para pousar ali e prestar assistência para aquela comunidade, né? Então, eles atendem, além da população ribeirinha, né, que são os que moram nas margens de rios e igarapés, eles também atendem a população sertaneja, né, que mora no sertão, e outras localidades de difícil acesso, Colombo e tal. Então, para quem não conhecia ainda, é uma missão antiga pra caramba, talvez uma das mais antigas que estão instaladas aqui no Brasil. Ela está aqui já há 50 anos. E ela foi fundada em 1955 e ela foi trazida aqui para o Brasil por uma outra missão americana que tem o mesmo estilo, de alcance a populações distantes através da aviação, né? Seria a MAF, que é Missionary Aviation Fellowship. Ó... Oh. Então, pula lá, Fábio. Próximo. Hoje, a estrutura deles conta com 12 aeronaves. Eles receberam agora uma doação de uma outra missão americana de mais 5 aviões monomotores, né? Eles estão agora angariando aí fundos e recursos para poder trazer esses aviões dos Estados Unidos e preparar toda a documentação, que é super cara, né? Tem seguro, transferência de países, então é muito caro, né? E eles estão instalados hoje em 6 bases de voo pelo Brasil. Então, essas bases são em Anápolis, que seria a sede, né? Porto Velho, em Rondônia, Santarém, em Belém, no Pará, Manaus e em Boa Vista, em Roraima. E hoje eles estão com aproximadamente 95 missionários espalhados nessas bases, né? Então, os missionários, eles trabalham como pilotos mecânicos, alguns trabalham na área de, na área financeira, administrativa ali da base, né? E que mais? A parte de recursos humanos, tem o setor ali que é responsável por angariar sustento para os missionários, né? Então, uma missão bem organizada, assim. Que mais aqui? Os missionários, todos os missionários que estão lá, eles foram enviados pela igreja local, né? E eles são responsáveis pelo próprio sustento. Então, se de repente alguém aqui já está começando a coçar o coração aí, então fique sabendo que você tem que levantar o teu sustento para poder fazer parte da equipe deles. Depois que você já está instalado lá, eles têm uma equipe responsável também por tentar angariar mais recursos, né? Para você poder trabalhar integralmente lá, né? E não esquentar a cabeça com grana, né? Que é importante. Passa lá para o próximo. Esse daí é o James Lohan. Ele foi um dos fundadores do ASUS aqui no Brasil. Ele foi mandado para cá em 1950. Pula para o próximo lá. Ele e esse caboclo aí, o Harold Beck, né? Então, esses dois foram os malucos que toparam o desafio de vir para o Brasil e instalar, né, a missão Asas de Socorro aqui. Então, as mulheres são responsáveis pela alimentação deles. Tá, né? Eles pilotam os aviões e elas o fogão. Né? Tô brincando. Desses 95 missionários que tem lá, eu acho que... deixa eu pensar aqui. Eu acho que 80% eles são casais, né? Então, geralmente o cara vai lá como piloto e a mulher trabalha no financeiro, ou na parte de ensino, ou assistência médica, né? Tem um casal aqui de Curitiba que tá lá já, acho que há 2 ou 3 anos... que ela era médica, ele era piloto, eles largaram tudo, foram para lá e estão exercendo as profissões dele lá na missão, né? Então, ele trabalha como piloto lá na... Se não me engano, ele está na região amazônica lá. E ela trabalha como médico. O Bruno também conhece um casal, né, que está em Manaus, né? Qual que é a profissão dela? Eu não entendi. Administrativo, né? Então, não é aquela história assim que o cara vai lá trabalhar e a mulher fica, né? Fica coçando a barriga. Vou falar um pouco sobre a importância das missões ali na região amazônica. A gente está acostumado, quando pensa em missões, a gente sempre pensa lá na África, lá no Azerbaijão, lá no fim do mundo que estão lá, né? E a gente esquece que a região amazônica, ela é muito, muito grande, muito vasta ali. E a gente pensa, pô, nós estamos em 2010, né? Já foi pregado o que tinha que ser pregado aí no Brasil e tal, e não é bem assim. Pula pro próximo lá, Fábio. Ah, antes, eu esqueci. Esse daí foi o primeiro avião que eles compraram quando se instalaram aqui no Brasil. Eles compraram um avião Piper PA-22, o modelo dele, e ele estava acidentado. Pula a próxima foto. Aí eles reformaram o avião no quintal da casa deles. E começaram o trabalho com esse avião ex-acidentado. Pula lá para a próxima foto. Tá ali os dois. Mais um. Esse foi o primeiro hangar, né, que foi construído. Isso daí é lá em Anápolis, né? Fica sediado ali no aeroporto municipal, né? Lá também tem a base aérea, né, que é conhecida, né? Mas ali é o aeroporto municipal, né? Então ali é o hangar. Isso em 1950 e... Se não me engano, é 55 essa foto. Pula lá, próximo. Então, sobre a região amazônica. Tem uma estimativa hoje aí, que só na região amazônica ali vivem aproximadamente 25 milhões de pessoas, né? Isso contando na cidade, na capital e outras cidades, né? E aí regiões ribeirinhas e tribos e tal, né? Então, 25 milhões. Pula o próximo. Dentro dessas 25 milhões, existem pelo menos 30 mil comunidades ribeirinhas. Quando eu li isso daí, eu fiquei louco. Eu falei, da onde 30 mil comunidades, né? Você pensa em 30 mil comunidades, cada uma com 100, 200 pessoas, né? É muita gente, né? E também tem uma outra estimativa que 17 mil dessas 30 mil comunidades ainda não foram alcançadas, né? Estão lá esperando alguém ser enviado para fazer alguma coisa por eles, né? Então, como eu falei agora há pouco, né? A gente pensa que já foi feito o que tinha que ser feito, já foi falado e pregado o que tinha que ser pregado, e não é bem assim, né? Existem 17 mil comunidades esperando alguém lá. Além dos projetos que o Asas de Socorro desenvolve durante o ano, né, todas as comunidades que eles atendem, eu queria destacar dois projetos que são bem interessantes. Por lá. O primeiro é o projeto ID. Esse projeto ele acontece uma vez ao ano, geralmente no mês de julho, que é o mês de férias. Então, qualquer pessoa, fazendo parte da missão ou não, pode se inscrever. E eles escolhem uma localidade que eles atendem e juntam esse grupo de pessoas e ficam lá cerca de uma semana prestando vários tipos de auxílio. Além de evangelismo, eles trabalham com parte assistencialista, né? Eles trabalham com assistência médica, tem muitos médicos que vão como voluntários, dentistas e tal. E eles fazem toda a parte de assistência nessa comunidade durante uma semana. Inclusive, ano que vem, eu e a Su, a gente está se programando já para estar participando desse projeto ID, né? Quem foi nesse projeto, assim, conta testemunhos, assim, que diz que é um período muito bom, muito, muito proveitoso, assim. Diz que é uma experiência bem, bem inesquecível, assim. Inclusive, se alguém tiver interesse, mais informações, e depois falar com a gente, hein? De repente tem interesse, eu queria estar participando, estar indo junto, né? Vamos trocar ideia e, de repente, embarcar junto nessa, né? Pula para o próximo. Esse é um outro projeto, que é o ANDE, Assistência Médica, Dentária e Espiritual. Esse eles, é mais específico, daí não seria qualquer um que pode se inscrever, né? Então, geralmente, eles pegam somente médicos e dentistas, né? Psicólogos também. E mesma coisa, escolhem uma localidade isolada, vão para lá e montam clínicas remotas, móveis, né? Não é remotas, é móveis, né? Clínicas móveis e fazem também a parte de assistência, né? Que, principalmente na região norte, ali é bem complicado, assim, né? Existe uma carência de recursos assim, que a gente não nem imagina. A gente está acostumado a ter um hospital aqui a cada bairro, pelo menos, não sei, né? Lá os caras têm que viajar aí 5 dias de barco para chegar num postinho de saúde, né? E ser precariamente atendido, né? Então, o bacana deles é isso, né? A Asa de Socorro ela consegue mesclar, né? A parte de evangelismo e assistencialismo, né? Não adianta nada os caras viajarem lá 500 quilômetros no meio da selva amazônica, lá pousar o avião, falar, oh, Jesus te ama, entrega um panfletinho lá em Tupi-Guarani e depois sai fora. Não adianta, né? Então eles precisam de algo mais palpável, assim, né? Eles precisam sentir a graça e o amor, assim, de forma prática, né? Pula lá, agora tem acho que umas fotos ali. Esse é um dos aviões que eles utilizam lá na base de Manaus, é um Cessna Caravan Amphibian. Ele tem capacidade para 12 pessoas, né? Ele é um avião anfíbio, né? Pousa na água ou em pista pavimentada, né? E acho que tem mais uma foto. Esse foi o casal que recepcionou a gente lá, na nossa viagem, é o Omar e a... Esqueci, meu Deus. A Ruth. Ruth. Ele é dentista, ela é médica, estão lá já há 10 anos, felizes e faceiros lá, fazendo o trabalho lá, e eles recepcionaram a gente muito bem, assim, o filho deles, o Daniel, vocês vão ver depois um vídeo ali, ele apresentou pra gente toda a estrutura lá, os funcionários, né? Então foi um período bem bacana, assim. Aí eu vou estar mostrando agora uma sessão de vídeos, vai dar mais ou menos umas 2 horas e meia. Quem trouxe a almofada? Não estou brincando, são 4 filmes. Daí, aproveitando o gancho, hoje o motoclube está responsável ali pela limpeza e pela cantina. Então, o primeiro videozinho é uma compilação ali de fotos ali, algumas imagens que a gente tirou na ida da viagem. Para quem não sabe, a gente fez a viagem de Curitiba até Anápolis, lá em Goiás, de moto, né? Então, foram 1.350 quilômetros, né? Daí tem um videozinho bem resumido ali. Depois vai ter um videozinho com o Daniel, né, o filho desse casal, que ele vai estar mostrando pra gente ali um pouco da base, ali como que funciona e tal. Aí o áudio da voz dele tá meio ruim, eu fiz uma legenda mais ou menos ali, né? Tem bastante erro de português ali, eu consertei o erro de português e tal. E depois vai ter um videozinho que foi feito há 5 anos atrás. Acho que eles fizeram até um vídeo no Movie Maker do Windows lá. É bem ruinzinho, assim. Que é um vídeo sobre 50 anos do Doses de Socorro. Também dá uma explanada geral, assim, né? Como que funciona a missão. E depois, por último, tem um vídeo. Quem gosta de Diante do Trono aí, Lagoinha? Aí eu. É, o último DVD deles, acho que é o último, né? Eu não manjo a discografia deles. O da bota de Piton lá. Então, esqueçam a bota. Tem um bônus lá, um extra nesse DVD, que é um documentário que eles fizeram na comunidade de Jacarezinho, que fica no Rio Negro, né? É, mais ou menos próximo a Manaus. E eles fizeram uma matéria ali, uma produção bem bacana, assim, contando um pouco do trabalho do Asas com o Ministério de Missões lá da Batista da Lagoinha. Então eles estão querendo desenvolver ali um projeto de assistência também. Se não me engano, aparece ali eles ajudando algumas comunidades a fazer instalação de filtro para poder ter água potável, né? Porque o pessoal lá sem estrutura nenhuma acaba usando a água do rio para tomar banho, como esgoto, enfim, né? Então, bem bacana esse videozinho também. E aí depois a gente se fala de novo. Solta lá, Fábio. Tá atrapalhando ali os dois pratos? Deixa eu abaixar um pouco lá, então. Muta aí o mic. Só pedir para acender a luz. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida a respeito da missão, aí, que eu puder esclarecer para vocês, pode me falar comigo depois. Estou com material aqui. Acho que não vai ter para todo mundo. Porque a gente veio de moto, né, não tinha de colocar. É um informativo que eles do Asa de Socorro, né? Quem estiver interessado em receber isso aqui no seu endereço, aí eu tenho aqui alguns formulários, você pode preencher, aí você pode dizer como que você quer contribuir aqui, ou orando, ou financeiramente, ou se você quer receber o informativo, né? Pega comigo também. E eu queria compartilhar aqui um versículo que eu vi nesse informativo. Só um minutinho. Quem tiver a Bíblia, abre em 2 Coríntios 12, 15. Todo mundo achou? O grilo. Então, 2 Coríntios 12, 15 diz lá: Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas nossas almas. Ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Então, quando eu li isso aqui, na hora assim, me veio em mente que, cara, a gente tem que desejar fazer o bem ao próximo sem esperar nada em troca, né? Acho que foi esse um dos maiores legados que Jesus deixou quando ele passou aqui pela terra, né? Então é isso. Quer falar alguma coisa? Tchau. Então tá. Peraí. Amém. Quero orar pelo G, pela Suzanie, que a gente não sabe ao certo ainda o que Deus fará. A gente não sabe o tempo que isso irá acontecer, como irá acontecer, a gente não sabe. A gente só sabe que as coisas estão caminhando para isso. E a gente quer orar mesmo, para que Deus realmente esteja na direção disso tudo, em nome de Jesus. Amém? Para que nenhuma escolha seja feita fora da vontade dEle. Que Deus realmente seja soberano sobre toda essa situação. Amém? E que tudo isso que foi falado hoje também possa gerar em você. Porque qual é a finalidade desse culto? Gerar em todos nós o despertamento para fazer missões. Talvez não com asas de socorro, talvez não através do motoclube, sei lá. Mas de alguma forma, você e eu fomos chamados para fazer alguma coisa nesse mundo. Deus não criou você para que você exista para você mesmo. Esqueça isso. Você nunca encontrará o sentido da vida, a felicidade real na vida, enquanto você insistir em viver para você mesmo. O buraco, o caminho do egoísmo é um caminho da morte. É um caminho da morte, literalmente, porque a vida que o cristianismo prega é que você precisa morrer para você, para que você tenha vida. Para mim é assim, quando se cogita a possibilidade de do G e a Suzani saírem do nosso meio e irem para longe da gente, o nosso coração reluta. É muito difícil para a gente dizer vão. A gente só faz isso porque Deus é soberano e a gente reconhece que há uma necessidade para isso. Porque se depender do que a gente, do nosso amor, da nossa amizade, né? Todo mundo conhece eles aqui, eles sempre têm servido esse lugar, todo dia, toda hora, qualquer momento, madrugada, os dois sempre estão aqui, servindo. Então estamos orando, se Deus realmente os levar eles, né? Vai ser para nós, né? Levamos para a glória, não para a glória, irmão, lá para Manaus, né? Para a glória ainda não, né? Se Deus levar eles, com certeza nós vamos ficar bem desfalcados, né? Enquanto existir pessoas aqui dentro que só pensam em si mesmo, que não estão preocupadas com o reino de Deus, em servir o próximo, o reino de Deus sempre estará em falta. Sempre estará em falta. Se você está num buraco existencial, sabe que você está por culpa tua, não de Deus e de mais nada, por culpa tua, por viver uma vida centrada em si mesmo. Quer ser feliz? Se despoje de si mesmo, renuncie a sua vida, renuncie os seus sonhos e viva os sonhos de Deus. Viva os sonhos de Deus, em nome de Jesus. Viva os sonhos de Deus. Quando a gente começa a ver as pessoas sendo salvas, as vidas sendo transformadas, né? Quando você planta, ninguém aqui é agricultor, eu acho, alguém aqui é agricultor? Valdinei, o princípio de qualquer fruto é que a semente tem que morrer. Quando você semeia, a semente tem que morrer para que algo germine. Nós só estamos vivos e nós só temos a vida eterna porque aquele que é eterno morreu para nos dar vida. Por isso que nós temos a vida eterna. Só Jesus pode dar a vida eterna porque só Jesus é eterno. Por isso que a base da fé cristã, ela se sustenta sobre um pilar que nós não largamos mão de forma alguma, que Jesus é Deus. Que Jesus é Deus. Só Deus que é eterno pode dar a vida que é eterna. Por isso que nenhuma outra religião, nenhuma outra proposta de religião nesse mundo pode dar a você aquilo que a Bíblia chama de vida eterna. Porque só Jesus é Deus, e só Jesus pode dar a vida eterna. Só Ele. Só Ele. O cristão, aquele que tem um encontro com a vida eterna, encontra o sentido da sua existência. Aquilo que eu sempre digo, quando eu encontrei Cristo, eu encontrei aquilo que eu procurei a minha vida toda. E eu não largo mais esse osso divino para toda a eternidade. Amém? Porque ali há sentido. Renuncie sua vida. E vamos orar pelo Jay e pela Suzani agora. Quero que você feche seus olhos. Deus, eu quero primeiramente, Deus, te agradecer pelo Asas do Socorro, Pai, por esse ministério fantástico, esse ministério que nasceu no teu coração, Pai, pelas todas essas vidas, Pai, que estão ali renunciando sonhos, conforto, renunciando talvez uma vida financeira, Deus, sabe, ganhando muito dinheiro, porque uma grande parte ali, Deus, são médicos, dentistas, Pai, sabe, pessoas que estão ali dedicando, Deus, a sua vida para viver ali, Deus, nos rincões, Pai, desse país, para alcançar, Deus, essas vidas que não, talvez, não teriam uma oportunidade, Deus, de serem alcançadas, se eles não tivessem se despindo de si mesmo, Pai, renunciando suas vidas, Pai. Está aqui diante do Senhor nossos dois queridos, Pai, amados, pessoas que a gente ama muito, Deus, cujas nossas almas, Pai, estão ligadas de uma maneira eterna, Pai, que é o Gê e a Suzani, Deus. A gente coloca os dois diante do teu altar, Deus. Eles são o nosso melhor, Pai. Eles dois são o nosso melhor, Pai. O que a gente tem de melhor, Deus, como igreja, está aqui diante do Senhor. Nós entregamos eles como oferta nas tuas mãos mesmo, Pai, sabe? Que se é da tua vontade, Pai, do teu querer, que eles realmente, Pai, vão para te servir lá, Deus, pelo tempo que o Senhor determinar. Que a tua mão esteja na frente, Pai. Que o teu espírito vá na frente. Que toda unção, toda capacitação, Deus, toda ousadia, intrepidez, Pai, todo o suprir da tua graça esteja sobre eles em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Vai na frente, Deus, confirmando mesmo, Pai, que cada vez haja mais convicção e certeza, Pai, que o coração deles queime cada vez mais, Senhor, para caminhar em direção à tua vontade para a vida deles, em nome de Jesus. Eu oro e eu te agradeço. Amém. Deus abençoe. Pode sentar. Hoje é dia de ceia, então, pessoal, traga aqui para mim os diáconos. Enquanto eles estão se mobilizando ali, o Fábio, procura uma música aí. Põe uma musiquinha das irmãs Falavinha. Deixa eu dar dois recadinhos para vocês. Sábado que vem, nós teremos o quê? Arraiá Górgota. Certo? Então é o seguinte, é o dia em que você vai vir normal como você é. Jacu. Natural de vocês já. Só a única diferença é não colocar uma camisa xadrez, uma calça rasgada, né? um chapéuzinho de paia, né? Um paieiro. Só que sem erva dentro, tá? Só fachada, né? Tá certo? Então, sábado que vem, começa que horas, amor? 4 horas da tarde. Antes das galinhas ir pro puleiro, vocês vêm pra cá, certo? Vai ter bailão. É, aquele telão ali, ó. Vai ficar tocando só sertanejo universitário aqui, ó. É. Tudo aquilo que tá reprimido dentro de você vai ser o dia de você liberar, né? Assim, ó. Que ninguém vai te discriminar, né? É o dia dos true virar sertanejo, né? E Deus, né? É para Deus mesmo, então, amém. Certo? Vamos fazer com alegria, assim, né? Quero ver. Certo? Zezé de Camargo e Luciano. Chitãozinho e Chororó. Vai ser uma beleza. Então, você está convidado para vir. Não me apareça de preto aqui, que você nem vai entrar aqui. Por favor. Está amarrado em nome de Jesus. Trus, são proibidos vossas entradas aqui nesse recinto, a não ser que vocês venham bem Jacu mesmo, tá certo? Então é o seguinte, gente, venham aqui, venham, certo? Sábado que vem, então, a entrada é franca, amor? A entrada é franca, vai ter quadrilha, vai ter crentão, que é? Eu sei que vocês são cachaceiros. Né? Então, como vocês não têm limite, então vai ser só o vinho, só o suquinho de uva esquentadinho ali mesmo, né? Tá certo? O que mais vai ter? Vai ter pipoca, vai ter milho, vai ter pescaria, vai ter bingo, Bingo Gospel. Bingo Gospel, antes que vocês se escandalizem. Que mais? Cadeia, para variar, tem que ter cadeia. Coitado do anjo, o anjo não sai da cadeia todo ano. Os caras dão R$100 assim, ó, prenda para toda a eternidade ali, ó. Então, galera, seguinte, sábado que vem, chamem seus pais, né? Chamem seus amigos, seus inimigos, principalmente os inimigos, porque olha só, sertanejo, chama aí os tru aí para, né, torturar mesmo, em nome de Jesus. A festa da tortura, sábado que vem, em nome de Jesus. Amém? Depois eu dou outro recado, deixa eu só orar aqui pelos alimentos. Pai, nós consagramos ao teu nome esses alimentos agora, Deus. Consagramos, em nome de Jesus. Amém. Eles vão servir vocês, não comam e não bebam antes de eu liberar. Dá um pão aqui. O outro recado que eu esqueci, qual que é mesmo? Ah, domingo que vem, o que temos além do culto? A Band, a Rede Bandeirantes, vai estar aqui, ok? Se eu não me engano, o programa que vai estar aqui é o jornal da Band, tá? Então é o seguinte, a Band vai estar gravando o culto aqui, vai fazer algumas entrevistas com vocês. Então você já prepara o que você vai falar, tá certo? Não vai queimar o meu filme e o filme da Gólgota, por favor. Tá certo? Amém? Pense assim, tá certo? Ore, jejue a semana para que você... Amém? Então, domingo que vem, tá certo? Culto. Aí assim, cara, vamos... Tem que ser um culto, né? True. Já que sábado vai ser a tortura, domingo é o dia de vocês voltarem para as trevas, tá certo? Então vai ser... Se eles aparecerem no sábado aqui, ferrou. Aí queimamos o nosso filme para toda a eternidade. Nunca mais, nunca mais. Certo? Então, ó, domingo que vem a Band vai estar aí gravando um programa com a gente aí. Então vocês, por favor, não faltem, né? Se chegar aqui e tiver só as cadeiras aqui, eu vou ficar muito bravo. Excomungo todo mundo. Eu e o Papa... O programa eu acho que é o jornal da Band, eu acho. Eu acho que é. Não é o CQC, não. CQC é da Band? Nem sei. Pode. Filma eu o Galvão, mas o Galvão não é da Globo, né? Não é da Globo. E dia 14 tem Petra em Curitiba. Ah, inclusive eu tô com o ingresso para vender lá atrás. É R$33, galera, o ingresso. É o preço da Idade de Jesus, R$33, ó. Até isso é gospel, né? Tá certo? Petra, dia 14 em Curitiba. E depois, uma semana depois, no domingo vai ter August Burns Red. Vai ter em Curitiba também. Não sei. Acho que vai estar uns 50, Augusto. É. Continuem orando pelo novo barracão, galera. Amém? Continuem orando. Nós estamos com dois em vista aí, mas é em off por enquanto, hein? Porque senão o diabo rouba da gente. Pode, não pode falar. Só pensar. Prontos aí? Já fez xixi na parede. Vamos ficar de pé. quero que você feche seus olhos. Que todo o teu pensamento agora se volte para Ele, amém? Crie na sua mente agora uma imagem. E você visualiza uma cruz. Uma cruz sobre um monte. Sobre esta cruz, pregado nesta cruz, está um homem. Um homem chamado Jesus. Esse homem existia antes de existir qualquer universo, qualquer criação. A Bíblia diz que foi Ele quem criou todas as coisas. A Bíblia diz que tudo, exatamente tudo, subsiste por meio dEle. Nada do que existe existiria sem Ele. E a Bíblia também diz que esse homem um dia, esse Deus, se despojou, se despiu da sua glória, desceu, se tornou carne, se tornou um bebezinho dentro do ventre de uma mulher chamada Maria. Cresceu, chamou alguns homens para caminhar com ele. E esse homem dividiu a história. Há 2000 anos atrás ele dividiu a história. Ele não dividiu somente a história da humanidade, mas ele tem dividido todos os dias a história de todos nós. Cada dia, pessoas que tinham uma vida antes dele e passaram a ter outra vida depois dele. Todos nós que estamos aqui um dia fomos transformados depois que ele entrou em nossas vidas, que ele dividiu a nossa história. Veja esse homem sangrando pelo teu e pelo meu pecado. O seu corpo foi surrado, ele foi cuspido de todas as formas, zombado, traído, abandonado por seus amigos, porque nos amou até o fim. Seu corpo é tirado daquela cruz, é colocado dentro de uma tumba. E 3 dias depois o sol nasce e ele ressurge. Ressurreto. A ressurreição desse homem transformou a vida dos seus discípulos para sempre. Por meio daqueles homens que testemunharam a sua ressurreição, outros milhares, de milhões e de milhões foram transformados pela ressurreição. Esse Jesus, antes de subir, nos deixou uma promessa: eu sempre estarei com vocês, eu nunca vou abandonar vocês, e um dia eu voltarei para buscar vocês. Antes dele ir para aquela cruz, ele disse: comei desse corpo, comei desse pão, como do pão. Este é o meu corpo, que foi surrado, cuspido e pregado naquela cruz. Bebam do vinho. Esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, a aliança que ele fez comigo e com você. Custou um preço muito alto, que foi a sua vida, e é uma aliança eterna para sempre. Os nossos nomes foram escritos no livro da vida com nenhum tipo de tinta, foi escrito pelo sangue dele. Cada nome que está aqui nessa noite foi escrito no livro da vida com o sangue que foi derramado naquela cruz. para todo sempre, para toda a eternidade. Jesus, nós te amamos. Levante as suas mãos. Levante sua cabeça e olhe para cima e diga: Jesus, nós te amamos. Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor. Te amamos por ter morrido a nossa morte. Te amamos, Senhor, para todo sempre. Te exaltamos, Senhor, neste lugar. Ó, Jesus, que a realidade daquela cruz, Senhor, jamais se apague na nossa memória, Senhor. Que ela se estenda para toda a eternidade, Deus, porque por toda a eternidade, Deus, nós queremos estar prostrados diante dos teus pés, Senhor Jesus, em adoração e gratidão por tudo que o Senhor fez, tem feito e ainda fará em nossas vidas. Não nos apegamos ainda mais, Deus, na promessa que diz que olho nenhum viu, nunca se ouviu, Senhor, e jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Deus. Não sabemos o que é, Deus. Apenas confiamos, Deus, que só o fato de estar na tua presença, Deus, para toda a eternidade, já é motivo suficiente, Deus, para permanecermos, Deus, até o fim, nessa esperança, Deus. Te louvamos, Senhor Jesus. Te louvamos. Em teu nome. Sai do seu lugar, dá um abraço no seu irmão que está ao seu lado aí, em nome de Jesus. Pessoal, diaconia, pode recolher os cálices para nós aí? Muta o microfone aqui para mim. God.